E diga Projota! Projota! Diga Projeção! Projeção! Diga Projota! Projota! Diga Projeção! Sei que seja sonho em ser alguém. Sonhei também, mas quem te disse que hoje você não é ninguém? Refém do que tu tem, do que tu quer, do que tu sonha. E não acredita que é real se tu quiser. O tempo passa e muitas cenas virão. O tempo passa e as hienas rirão. O tempo passa e então centenas virão. O quanto somos importantes, meus irmãos, confio. Tantos olham pra você com um olhar de desprezo. Que seja aceso o fogo da nossa vitória. Passei ileso por entre corpos caídos no chão. E agradeço ao mundão por escutarem minha história. Você que quer ter mais do que um salário, me chegou de algum otário pra garantir o seu mal. Irmão, é sua hora. Vive mais e pau no cu do seu patrão, vagabundo. Tenta tocar o céu, mais longe da escuridão, mais longe da solidão, mais perto da projeção, vagabundo. Levanta sua mão. Cada pessoa é uma ilha, lobos da matilha. Seu arquipélago precisa de você. Cada música é uma filha, pra elas eu dou vida. E elas só nascem quando vem você entender. Meus olhos brilham mais do que um farol de milha. Meu corpo sangra e deixa rastros nessa trilha. Pra que sigam meus passos como fiz com rastros de quem veio antes de mim, enfim. Pros meus irmãos eu sou o sol, eles são o céu. A minha vida é um pedaço de papel em branco. Nosso ataque é franco, vou pela frente. Não fique contente, alguns dos meus te atacam pelo flanco. Quando cada sofredor cansa de sentir dor, vou ver que essa vitória é possível pra quem se ama. Obama, eu sou Manão, meu líder é meu próprio coração, vagabundo. O quê? Mais longe da escuridão, mais longe da solidão, mais perto da projeção, vagabundo. Mais longe da escuridão, mais longe da solidão. Já vi sua esperança lá no corredor de um hospital. Foi quando eu soube o quanto você tava mal. Te anestesio aqui usando as palavras que prego. Eu não seria um cirurgião se eu fosse cego. E eu não vim ser Mandela, Martin, Malcolm. Não espere de mim um anjo, um Deus meu bom. Aquiles era só soldado, tá bom, parceiro? Não fui pra ser líder, eu fui pra ser mensageiro. Sou uma missão em andamento em sua vida. Sou concentração de toda a raiva adormecida. Sou o sorriso que nasce no seu rosto agora. Sou o dia te chamando pra ir lá pra fora. Sou a chama da vontade no ápice da intensidade. E rindo que a gente diz. Mas nossa vida é muito curta pra perder tempo com puto e com infeliz, vagabundo. Pula, pula, pula, pula, pula. Mais longe da escuridão, vagabundo, levanta sua mão. Tenta tocar o céu e olha de cima esse mundão. Mais longe da escuridão, mais longe da solidão, mais perto da projeção.